A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que nós vamos ler mais um capítulo da Bíblia. Antes disso, eu deixo registrado um abraço para o Tiago, Ana Flávia e toda a família por seu casamento. A maioria de vocês não os conhece, porque nós estamos falando para 20 países, mas são nossos sobrinhos e muito nos alegramos com mais esse momento importante na vida deles, momento do casamento, importante não só para eles, mas para toda a família. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Irmãos, hoje eu não vou ler aquela devocional de abertura. Vamos direto para o texto, porque o texto também é longo para a gente não atravessar o nosso tempo e poder enfatizar a importância desse momento. O capítulo 2 Crônicas, capítulo 30. Segundo Crônicas, capítulo 30. Por que é importante? Você me pergunta. Ezequias restitui a Páscoa em Israel. E nós precisamos entender o significado dessa Páscoa, a libertação do povo de Israel lá do Egito. E depois essa data ficou marcada na história. E passa a ser importante também para a igreja cristã como a libertação não do Egito, há irmãos egípcios também, irmãos em Cristo, mas a libertação do pecado. E quando eles celebram a libertação, nós cristãos celebramos a libertação do pecado e a provisão de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, nos concedendo uma nova vida. Foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu nesse texto e aconteceu para todo o cristianismo. A libertação do pecado e a ressurreição para uma nova vida, uma vida abundante e eterna. Então, versículo 1, segundo Crônicas 30, no versículo 1 nós já vamos ter um parêntese. O texto diz assim: passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, convocando-os a comparecer à casa do Senhor, à casa de Yahvé, em Jerusalém, para celebrarem juntos o Pessah, ou, como nós conhecemos, a Páscoa, em honra do Senhor, em honra de Yahvé, o Deus de Israel. Lembrem que essa data é mesmo importante. Jesus veio, ele diz, quando os discípulos estavam certamente perguntando a ele deixa claro que veio, senão para a casa de Israel. Jesus tinha claro a sua missão, que era libertar Israel e se apresentar como o Messias de Israel. A partir de então, depois do Pentecostes, essa mensagem foi levada para os gentios, outros povos, outras gentes, outras nações. Então o texto diz isso, de uma grande convocação para celebrar a Páscoa. E aqui nós vamos ter reino do norte e reino do sul. Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo Israel, reino do norte, Judá, reino do sul, e convocou Efraim, Manassés, para comparecer à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem juntos o Pessa, a Páscoa, em honra de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Muito embora, é preciso considerar que o Reino do Norte já estava em processo, em pleno processo de exílio realizado pelos assírios. Irmãos, como o Reino do Norte tinha o nome, então, de Israel, chegara ao fim, é o que eu estou dizendo agora para você, o Reino do Norte chegara ao fim em consequência da invasão e desterro pela Síria, o cronista reúne todos os remanescentes de Israel e chama todo Israel ao redor do rei Davídico e do seu templo. Depois da divisão do reino, Jeroboão tinha atrasado por um mês o calendário sagrado do Reino do Norte, 1 Reis 12:32. Ele atrasou como mais uma ação para separar os seus súditos no norte da devoção a Jerusalém, capital do Reino do Sul. Israel se dividiu em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul, para você que começa a ouvir hoje. Ao atrasar por um mês a celebração do Pessah, da Páscoa, Ezequias consegue mais um tempo para os sacerdotes se prepararem adequadamente em consagração e para o povo se reunir. Mas também chegam a uma grande união entre as pessoas dos reinos nessa data da Páscoa. Agora eles estavam reunidos na celebração da Páscoa, embora o Reino do Norte já estivesse, como eu disse, em franco desfalecimento, vamos dizer assim, exílio para com os assírios. Mas pela primeira vez, desde a separação entre eles, mais de 200 anos passados. Atrasar o calendário demonstrou a preocupação amorosa extrema de Ezequias no envolvimento de todo Israel, mas que, junta à Páscoa, o que reflete bem a sugestão do cronista de que Ezequias é uma espécie de segundo Salomão. A Páscoa tinha sua comemoração definida para o dia 14 do primeiro mês do ano, Êxodo 12, versículo 2 a 6, Deuteronômio 16, versículos 1 a 8. Mas não havia como ser celebrada naquela ocasião, porquanto o templo estava profanado e os ritos da purificação não tinham sido completados. Capítulo 29, 3, capítulo 29, 17, ou melhor, leia do 3 ao 17. Esse avivamento produziu grande zelo pelas missões nacionais. Dan, por exemplo, é o antigo limite setentrional do conjunto de todo Israel e Judá. Veja a celebração da Páscoa pela comunidade restaurada pouco depois da dedicação do templo reedificado. Louvado seja Deus por essa celebração e pela celebração da Páscoa. Versículo 2 agora. Porquanto o rei havia chegado a um consenso com seus príncipes, oficiais e toda a comunidade em Jerusalém, a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no segundo mês. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a assembleia. Então decidiram anunciar uma proclamação em todo Israel, desde Jerusalém, para vir e fazer o sacrifício da Páscoa de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, reunidos de cartas, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: Ó israelitas, voltai para Yahvé, o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele volte a sua face para o restante de vós que escapaste das mãos dos reis da Síria. Veja, já há um destaque aqui. Muitos já estavam cooptados pela Síria, muitos estavam dominados, outros cooptados. Mulheres eram levadas para se casar com homens da Síria, e também homens se casavam com mulheres da Síria, fazendo com que Israel perdesse a sua identidade. Eu já mencionei, mas repito, só no final do século XX, início do século XXI, é que os israelitas que foram para a Síria começaram a pedir às universidades de Tel Aviv, em Jerusalém também, fazer o exame de DNA para saber se tinham ascendência israelita. Então, olha quanto tempo isso durou para o Reino do Norte. Coisa grandiosa, cerca de 2.700 anos em que aqueles que eram do Reino do Norte e haviam sido cooptados pela Síria pudessem dizer: Eu sou israelita. Como eu disse, assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá. Versículo 7: Não sejais como os vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Não sejais teimosos como os vossos antepassados, mas sede submissos a Yahvé, o Senhor, e entrai no seu santuário que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Irmãos, essa chamada para uma volta ao Senhor é tudo que nós queremos para a vida de cada pessoa, na sua individualidade, para a família. Aproveito para dizer: Tiago, Ana Flávia, estejam com os olhos voltados para o Senhor, toda a família também, porque o Senhor deseja abençoar toda a casa. Portanto, se voltarem os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão. E eles retornarão para essa terra, pois Iavé, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós se voltares para ele. Veja, o Senhor prometendo que eles iriam voltar. Depois o Reino do Sul também foi exilado, foi para a Babilônia. Reino do Norte foi para a Síria. Reino do Sul foi para a Babilônia. Mas há uma promessa do Senhor de que eles iriam voltar. E essa volta aconteceu com Esdras, Neemias, Zorobabel, Esther, mais ligado já na volta da Pérsia ao Reino do Sul, mas há uma promessa do Senhor que se cumpriu 2.700 anos, para que até os descendentes do Reino do Norte voltassem também para o Senhor. Só falta que eles reconheçam a Jesus como Messias. Versículo 10. Os mensageiros visitaram cidade por cidade, em Efraim e em Manassés, e chegaram até Zebulom, mas o povo riu e zombou deles e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Azé, de Manassés e de Zebulom demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade, de pensamento, para executarem o que o rei e seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém, tomaram todos os altares onde eram queimados incensos aos ídolos, juntaram tudo e jogaram no ribeiro do Vale de Cédron. Mais particularmente agora a própria Páscoa e a festa dos ázimos. Versículo 15. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa de Yahvé, o Senhor. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhes entregaram. Porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado, então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não havia nem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que por esse motivo não podia consagrar seu cordeiro pascal ao Senhor. Irmãos e irmãs, o nosso cordeiro, o cordeiro de toda a humanidade, de outros povos, de Israel e de toda a humanidade, é Jesus. Ele é o cordeiro que nos traz a paz. E por isso, através do seu sacrifício, nós não precisamos mais de buscar um cordeiro, um animalzinho, para buscar a purificação, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava prescrito. Todavia, Ezequias orou por eles, suplicando que Yahvé, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus, o Senhor, Yahvé, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo conforme as regras do santuário. Eu vejo nesses dois versículos aquilo que estou dizendo. Através de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós estamos cerimonialmente aptos para louvar e adorar o Senhor. Porque o Cordeiro já fez um sacrifício único e suficiente por nós. Basta que nós tenhamos, é fundamental que nós busquemos sinceramente inclinar o coração para buscar a face do Senhor e agir como muitos homens no passado, como Moisés, Josué e tantos outros que a Bíblia nos mostra. Versículo 20. E Yahvé, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento, aquilo que aconteceu por ocasião da libertação do Egito, por 7 dias, com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram a Yahvé, o Senhor, todos os dias com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Yahvé. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao Eterno, Deus de seus pais. A importância aqui de adorarmos o Senhor com hinos, cânticos espirituais, sempre lembrando os salmos que estão na Bíblia, porque depois de lembrarmos a libertação do nosso pecado, só nos resta louvar. Assim como Israel foi liberto do Egito e louvou ao Senhor em muitos momentos no deserto, não em todos os momentos, mas em muitos momentos, nós também agora, libertos pelo sangue dessa cruz, podemos louvar e bendizer com toda ressonância, com toda estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Então, versículo 23, toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para os sacrifícios. E os chefes apresentaram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas diante da assembleia, e muitos sacerdotes se consagraram. Assim, toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá. Cumprindo o que Deus mandou desde Abraão, que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, e cumprindo também aquilo que acontece no Novo Testamento, a partir do Pentecostes, onde os estrangeiros são convidados agora para aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e para se alegrar e trazer oferta ao Senhor. E mais do que se alegrar, é ofertar sua própria vida em serviço ao Senhor. Ofertar sua vida mais do que o recurso material. Recurso material é bom, é importante para a comunidade avançar, mas o que o Senhor está esperando é que nós apresentemos o nosso coração. O meu maior desejo, nós oramos por toda a família, e o meu maior desejo é que cada membro da família, aqui em São Paulo, em outros lugares, entregue-se ao Senhor. E consagre sua vida ao Senhor. Aceite o convite do Senhor para uma grande reunião. Todos, inclusive os estrangeiros, aqueles que ainda não fazem parte da comunidade da fé, que eles também sejam convidados e venham a fazer parte. Venham fazer parte daqueles que seguem a Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 26. Houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Você ouviu? Desde Salomão não havia uma festa dessa. Uma coisa grandiosa. Cerca de 200 anos, dois séculos passaram, e agora os filhos de Israel se juntavam para adorar o Deus que os libertou da terra do Egito. E Ezequias foi chamado então de filho de Davi e reconhecido como um homem segundo o coração de Deus e reconhecido como alguém que uniu as tribos para adorar o Altíssimo, adorar o Eterno. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus e à santa habitação de Yahvé, o Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é um dia especial para nós, em particular, para a família. Família da pastora Margarete, mas para mim também, embora com alguma dificuldade física, mas é um dia especial, um dia de louvor, um dia de glorificação. Um abraço mais uma vez a todos os irmãos, irmãos na fé. Um abraço a esse casal querido, que se voltem para o Senhor, que volte o seu rosto para o Senhor e o Senhor voltará o rosto dele para vós. Que o Senhor abençoe cada igreja local, que o Senhor abençoe cada denominação, em cada país, em todas as nações, que o Senhor seja glorificado. Ele é o Deus eterno, que ele seja adorado eternamente por todo o povo, raça, língua e nação, que todos o reconheçam como Deus eterno, Criador, Libertador, Salvador, Senhor. E tendo esse reconhecimento, possam glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão bendita do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.